Vamos chamar aqui uma atração especial agora. De última hora, no estilo tem que ser o rap, bem freestyle mesmo. Vem, meu parceiro. Só mandar. Solta o beat, solta o beat. Só um, dois, três. Vai. Boa tarde, família. Vem. Solta o beat, é o malzinho. Style, a essência do hip hop, rapaziada. Eu tô chapado, eu faço som improvisado. Eu chego, eu mando remédio pra vocês, mando um recado. Eu tô cantando no T-Mac, sente o flow. O rap é agora, escute agora, grita roll. Eu tô dizendo assim que fica, agitando o baile, soltando bombas de rima. Eu tô cantando, eu vou dizer como é que é. Não com meus fones, tem muita mulher. Muita mulher bonita, tudo curtindo movimento. Preste atenção, eu faço som, escute, eu mando remédio. Os caras da antiga, lá do Yolanda Conte. Como é que faz? Eu tô na rima, escute meu nome. Eu sou DG, sangue bom, eu fumo. Trabalho o dia todo pra caralho, escute aí. Tô mandando humildemente, eu tô assim. Quem quiser pode chegar rimando, escute aí. Tô chegando aqui na humildade, da licença, parceiro, é o freestyle na simplicidade. Eu sou cabelo, eu vim lá do Japuí. É mó satisfação, agora tá rimando aqui. Salve, salve, parceira, os grafiteiros. Salve, salve, o bonde dos maloqueiros. E todos os MC que tá representando o baile. Chega Severino e manda seu freestyle. Meu parceiro, humildemente, eu vou chegando no freestyle. Tá ligado? Aqui não é baile, bagulho é louco. Parceiro, eu vou falar. Eu sou o Severo, represento o Osmar. Salve! Lá na quebrada, mandando um salve. Aqui na humildade, só na simplicidade. Pra todas as quebradas da Baixada Santista. Chega junto aí, meus mano, e manda a rima. Vai! Baixada Santista, os montos tá na pista. Chego aqui então, representando, tô na pista. Meu nome é Luciano, a mente é muito insano. Chego com meus mano, irmão. Tá ligado no mundão, manda a improvisação. Consciente, tão loucamente, mostrando que o papo é quente. OSM, rasta bem corrupção. Não, aqui é conspiração, conspirando. Então agora eu vou passar. Chega meu parceiro, mandando seu freestyle. Chego no improviso. Eu tô olhando vocês lá pra fazer o meu vídeo. Tô cantando agora, eu chego, mando meu recado. Filmando o chão, comecei o filme, tá ligado? Vai! Eu faço som assim. Quem manda o negão, pode crer, me filma aí. Eu tô rimando de boa. Como é que faz? Salve para os vida louca. Vida louca, os meus manos que trabalha o dia todo, sempre na batalha. Rap é de verdade, improvisada na antiga. Sei como é que faz, escute agora minha rima. Eu tô cantando, estou mandando assim. Como é que faz? Da antiga eu era MC. Lá no intervalo do colégio também, rimando o dia todo, rimando a paz, amém. Tô cantando, eu tô mandando assim. Improvisado em costura, rimando todo mundo olhando pra mim. Tô cantando, eu não posso dar milho. Eu sei como é que faz junto com meus amigos. Tipo, mano, tudo reunido na banca. Grafite, todo mundo curtindo o samba. Eu faço rap de verdade também. Mulher no movimento, segurando seu neném. Tô cantando humildemente de boa. Como é que faz, parceiro, já fui vida louca. Tô cantando humildemente também. Eu fiz um grafite, eu peço a paz, escute a humildemente também. O som, os caras, representa, não tem pra ninguém. Salve! Faz barulho aí, bebê!